Salve pessoal, hoje nós estamos lançando esse que deve ser a última gravação que nós fizemos com os candidatos a prefeito da região. Foi uma gravação que a gente fez com a Karina Vitral. A gente está na semana das eleições já, domingo vai ser o dia das eleições do primeiro turno. E eu queria aproveitar essa oportunidade, como é o último que a gente está lançando agora, pelo menos agora no primeiro turno. Eu queria agradecer todo mundo que ajudou nessa jornada. Nós conseguimos gravar com muitos candidatos de várias cidades, de Santos, São Vicente, do Guarujá. Nós fizemos isso no tempo que a gente teve para fazer e mesmo assim o alcance que a gente conseguiu foi muito bom. A receptividade por parte dos candidatos foi muito boa também. Nós conseguimos contatos de um candidato e fomos atrás de outro e fomos sendo recebidos. Eu queria agradecer a todas as pessoas que ajudaram. Queria agradecer ao Danilo Santucci, ao Henrique Garcia, Joyce, Rodrigo, Robson, Thales, Thiago e tantas outras pessoas que fizeram parte de processo até aqui, tantas pessoas que ajudaram a gente a fazer os contatos, candidato. Muito obrigado todo mundo que ajudou. Muito obrigado todo mundo que ajudou nas pautas aqui. Muitas vezes a gente tinha conversas com os candidatos para fazer no dia seguinte e tinha pouco tempo para analisar o programa de governo de cada um. Então, muito obrigado também a todo mundo que ajudou a preparar esse material, que ajudou a trazer essas perguntas para levar para os candidatos. Enfim, eu espero que vocês curtam. Esse é o último. Tô publicando ele aqui com um pouco menos de edição. Tiveram várias perguntas aqui do Alexandre também, né? Como sempre, a gente é sócio nessa empreitada do podcast, então também tiveram várias perguntas dele, assim como tiveram perguntas de todas as pessoas que eu falei. E, enfim, esse é o último dessa primeira fase e muito obrigado a todo mundo que colaborou. Vamos lá. Bom, pessoal, dando continuidade nas conversas que a gente tem tido com os candidatos a prefeito aqui da Baixada Santista. Nós estamos dessa vez com a Karina Vitral, do PCdoB, e a única pergunta que a gente costuma repetir para todo mundo, acho que você deve estar cansada de responder já, mas eu pedi mais uma vez, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você. Obrigada pelo convite. Meu nome é Karina Vitral, tenho 28 anos, sou candidata a prefeita de Santos pela primeira vez e tenho a minha trajetória marcada pelas lutas do movimento estudantil, a luta dos movimentos sociais. Tenho orgulho de dizer que eu faço parte da geração de junho de 2013, que foi para as ruas, que ocupou as ruas com a juventude brasileira para colocar na pauta dos políticos a mobilidade urbana como tema central. Essas manifestações mudaram o Brasil, provaram que a juventude é capaz de mudar o país e que a luta vale a pena, e essa é minha trajetória. Assim, eu quero trazer uma nova política para Santos, que eu aprendi nas ruas, que eu aprendi nas lutas e que vai mudar a política em Santos. A gente sempre tenta focar no programa de governo, fazer perguntas sobre as propostas de cada um dos candidatos, até porque essa é a ideia que motivou a gente a fazer isso. E em alguns candidatos que já tenham passado político, já têm alguma coisa para falar a respeito disso, a gente também pergunta a respeito disso. Como você se coloca com relação aos outros candidatos, com o fato de ser uma figura tão jovem na política daqui de Santos, né? E o que você acha que o teu passado na Uni pode acrescentar, pode trazer para você nisso? A minha juventude não é um problema para minha candidatura, é um ponto positivo, porque as pessoas estão cansadas dos políticos dito experientes que prometem, prometem, prometem e depois das eleições esquecem a população. Essa experiência eu não quero para mim. Quero ser uma política, uma candidata que cumpra com a sua palavra, que cumpra com seus compromissos, mas que em especial ouça a população, porque nós não temos que nos eleger para chegar lá e achar que temos uma carta branca da população para fazer o que quisermos. Não, temos que ouvir a população e, ouvindo, a gente tem menos chance de errar. E é essa contribuição, essa experiência que eu tive na Uni. Porque nos movimentos sociais, nas organizações estudantis, a gente tem muito debate. A gente está acostumado em ouvir as pessoas que pensam diferentes de nós, a dar espaço para o contraditório, e é isso que faltou na última gestão: espaço para a democracia, espaço para o debate político. Na tua campanha na televisão, você comenta sobre a última gestão do prefeito do PSDB, mas um dos únicos prefeitos que você cita nominalmente foi João Paulo Tavares Papa, do PMDB, que você diz que contribuiu com alguns avanços da cidade. O PMDB, nacionalmente, não é conhecido por ser um partido de renovação política, né? Por alguns outros partidos, ele é até tido como um partido mais interessado em coligações ou em cargos públicos e, enfim, como você coloca isso? A que se deve isso? Porque vocês citam o governo do PMDB e o que vocês acham que contribuiu? Eu cito, na verdade, vários líderes da nossa cidade, inclusive a melhor prefeita que essa cidade já teve, que é a Thelma de Souza. Falo dela do ponto de vista das políticas sociais e cito o João Paulo Tavares Papa, prefeito Papa, como uma pessoa que tem capacidade de diálogo. Eu sou uma candidata de oposição aos governos do PSDB. Na época que ele foi prefeito, ele era do PMDB e depois foi para o PSDB. Então, eu sou uma candidata em oposição a todos eles. Mas a minha nova política, a nova política que eu proponho é uma política do diálogo. E o diálogo se faz necessário reconhecer os acertos e os erros de cada um dos prefeitos, independente dos partidos políticos. E eu acho que, apesar de várias discordâncias que eu tenho sobre o seu governo, eu acho que o Papa foi um prefeito de diálogo, diferentemente do atual prefeito, que se nega ao diálogo, que tentou sufocar a oposição, como mostra, por exemplo, o vídeo que está circulando no WhatsApp, comprou muita gente, comprou muito apoio, com chequinho, com influência política, com abuso do poder político. A sua militância política na Uni, acho que você já fazia parte do movimento estudantil antes também, começou bem cedo, né? Você é estudante de economia. Como você conciliou isso com a sua graduação? Você conseguiu concluir sua graduação? Você viajava bastante pelo Brasil? Paralelo à Uni, qual foi a sua experiência acadêmica? Minha experiência acadêmica é bastante exitosa. Eu sempre fui muito envolvida com a iniciação científica, com a universidade. É claro que a Uni, pela minha tarefa ter que viajar ao Brasil, eu faço o meu curso de forma mais lenta. Então, me matriculo em menos matérias para dar conta das duas tarefas. Mas nunca deixei de estudar e estou concluindo o meu curso. Em uma entrevista à Rádio Cacique, você falou sobre a reforma administrativa na Prefeitura de Santos. O que você considera que tem que ser feito com relação a essa reforma? Como poderia ser feita na prática? É preciso entender que, no momento de crise econômica, a cidade vai viver uma retração forte na arrecadação do município. E isso vai fazer com que a gente precise enxugar os excessos para garantir os direitos fundamentais. Então, eu não me debrucei sobre uma reforma administrativa, não propus uma reforma administrativa concreta para a cidade, porque é preciso que qualquer governante que eleito estude a máquina pública, estude os cargos disponíveis e o que se pode enxugar e o que precisa manter e ampliar. Com relação ao transporte público, o que você acha que pode ser feito para melhorar a qualidade do transporte público? Eu vi em algumas entrevistas que você propõe o fim dos terminais de ônibus para interligação e que as interligações sejam feitas de outra forma e tal. O que a gente propõe é a integração através de um bilhete único, como acontece, por exemplo, em São Paulo. Você não precisa ir até um terminal para não pagar a segunda passagem. Você pode fazer através de um cartão e ter um tempo para integrar com qualquer ônibus e qualquer outro modal, como, por exemplo, o VLT, os ônibus metropolitanos, para conseguir integrar o bilhete. Então, essa é a minha proposta. Além disso, esse bilhete único vai ter passe livre estudantil, ou seja, gratuidade para todos os estudantes, e nós vamos regulamentar a gratuidade para a terceira idade a partir dos 60 anos. Inclusive, a próxima pergunta era justamente a respeito disso, porque a Companhia Piracicabana é a companhia que está aí cuidando do sistema de transporte público há décadas. A cada reajuste do valor de tarifa, eles falam que é impossível ter um valor menor e isso teria um impacto, né? O passe livre teria um impacto para a população de alguma forma, ou na forma de repasse da prefeitura. Como você acha que isso poderia ser feito? Nós precisamos de uma auditoria nas contas, nas planilhas de custo da atual empresa. É muito difícil porque em Santos existe um monopólio de uma só empresa e isso é muito, muito ruim para o serviço, porque reduz a qualidade do serviço e aumenta os preços. O monopólio aumenta o preço de qualquer serviço no mercado. A concorrência é positiva para baixar os preços. Então, através de uma auditoria, nós vamos discutir junto com a empresa de transporte como exercer essa gratuidade tanto para idoso quanto para os estudantes. É claro que uma parte dessa conta vai ser através de subsídios. Uma proposta que eu também vi na sua campanha com relação à geração de empregos seria a revitalização dos armazéns de Rumaceis. E eu queria saber como isso poderia ser feito, né? Esses armazéns são federais, são do Porto, não sei exatamente os detalhes de como poderia ser feito isso, né? Porque o Porto é arrendado para empresas privadas. Sim. A área da União, a área da Codesp, da Companhia Docas do Estado de São Paulo, e que já topou construir o projeto Porto Valongo, que é um projeto de um convênio entre a Codesp e a Prefeitura de Santos para a revitalização dos terminais portuários de 1 a 8. E que esses terminais, que hoje são bastante degradados, vão se transformar num grande complexo turístico, gastronômico da nossa cidade, fazendo com que, por exemplo, os turistas que vêm até o terminal de passageiros dos cruzeiros possam ficar na cidade e gastar, fazer turismo e poder aproveitar a cidade. Isso vai gerar milhares de empregos para a nossa população. Com relação à moradia, você fala sobre a construção de moradias no centro da cidade, com terrenos imóveis sendo passados, como esses terrenos imóveis seriam passados para a prefeitura? Eu vi você falando em programas da sua campanha sobre isso, né, sobre as pessoas habitarem esses imóveis no centro. Essa é uma das principais propostas, porque Santos, um dos principais problemas da mobilidade urbana em Santos, se deve que 50% de todos os empregos da região metropolitana estão concentrados no centro da cidade e as pessoas não moram lá, elas vivem distantes de onde trabalham. Isso faz com que todos os dias, de casa para o trabalho e do trabalho para casa, milhares de pessoas se locomovam, o que gera trânsito, o que gera transtorno para a cidade. Então, habitar o centro não é só uma política de habitação, mas também uma política de mobilidade urbana. Os bairros seriam o Paquetá, Vila Nova e Vila Matias, onde nesses bairros existem vários terrenos da União e vários terrenos particulares, vários terrenos inclusive da própria prefeitura, que seriam cedidos, comprados, negociados para construção de moradias populares. Parte desses terrenos já é da União, então, e outra parte seria negociado. Isso. Você tem lembrado também na tua campanha sobre o programa Santos Novos Tempos, que o governo municipal atual perdeu essa verba desse programa. Isso é uma coisa que vários partidos de oposição ao governo atual também têm falado. O que você acha que pode ser feito? Qual seria a sua solução para resolver o problema da Zona Noroeste, das enchentes na Zona Noroeste? Seria a retomada desse programa? Seria tentar viabilizar verbas de outra forma? O que você proporia para isso? Primeiro, que preciso registrar que é um tamanho descaso que a prefeitura tem perdido o empréstimo que conseguiu, que a outra gestão conseguiu, para realizar as obras do programa Santos Novos Tempos. Eles alegam mudança de projeto, alegam erros no projeto. O fato é que foi gasto mais de 24 milhões de dólares e menos de 10% das obras foram concluídas. A população sente que as obras que ficaram no meio do caminho piorou as enchentes, casas que não enchiam antes agora passam a ter enchentes, então isso é um problema grave e que prejudica a parcela da cidade de Santos que mais necessita da prefeitura e mostra um abandono muito grande com a Zona Noroeste. Então o nosso projeto é rever o projeto Santos Novos Tempos, consertar o que está errado e tocar o projeto, tirar do papel as obras tão necessárias para a Zona Noroeste. Atualmente, Santos possui um legislativo com maioria de partidos apoiando a atual administração. Se isso se mantivesse nas próximas eleições, agora você teria uma Câmara com grande maioria em oposição a você. Como você acha que poderia ser resolvida essa questão da governabilidade? Com diálogo, porque eu acredito que uma nova política pode ser feita discutindo projetos e que esses projetos devem estar acima da disputa política. Se a disputa política se sobrepor o bem comum da cidade, aí vira um problema. Eu acredito que através do diálogo, através de um caminho comum se possa construir com os vereadores da Câmara Municipal de Santos um bom projeto para a cidade. A Baixada Santista e Santos tem um histórico enorme de promessas não cumpridas. Então tem história de túneis unindo a Zona Leste e a Zona Noroeste, tem a ponte entre Santos e Guarujá, o túnel entre Santos e Guarujá, que esse projeto já mudou várias vezes. Na sua opinião, a que se devem esses atrasos? O que poderia estar acontecendo? Você teria alguma solução? Falta diálogo? Faltam recursos? São erros de planejamento? Qual a sua análise a respeito disso? Eu acho que são projetos que eram viáveis de tirar do papel, que a prefeitura perdeu a oportunidade de quando o governo federal estava pujante, tinha um monte de investimento aqui em Santos e perdeu a oportunidade de tirar essas obras do papel. Portanto, eu acho que é falta de gestão, falta de compromisso e incompetência da atual gestão. Esses projetos são projetos estruturantes. E se você for pensar, dos projetos prioritários, foi feito o que menos ajuda a cidade de Santos, que é o VLT, que não vai chegar a nem 10% da população de Santos. O projeto do túnel, que liga a Zona Noroeste à Zona Leste, por exemplo, é muito mais prioritário, é muito mais importante para a nossa cidade, e isso não saiu do papel. Em relação à saúde, qual seria a sua proposta para solucionar os problemas dos hospitais Santa Casa, Beneficência? O que você acha que poderia ser feito com relação à saúde em Santos? O governo atual frisa bastante na questão das policlínicas que estão sendo inauguradas, das obras que estão sendo entregues agora, mas você tem alguma crítica com relação a esse modelo? O que você acha que poderia ser feito? Primeiro da Santa Casa e da Beneficência Portuguesa. Esses são hospitais importantes da nossa cidade, são hospitais históricos, inclusive, que datam, como a Santa Casa, da fundação de Santos, mas que não estão sob gestão da prefeitura. Eles são hospitais mantidos por entidades que não são públicas. Então, o nosso papel é assumir a gestão do SUS, assumir a gestão nesses hospitais do ponto de vista da saúde pública. E isso é importante que se faça para garantir a qualidade do serviço, para garantir o melhor atendimento, financiamento e conseguir também fazer o controle da qualidade do atendimento à saúde. Do ponto de vista das policlínicas, essas sim são unidades básicas de saúde públicas da prefeitura. Foi uma boa política criada no governo da Thelma de Souza, que foi um governo marcado e referência, transformou Santos referência em saúde. Infelizmente, das policlínicas só sobraram um nome, porque hoje são unidades que não tem médico, que não tem mais o programa de visita dos médicos em casa, não tem mais o cuidado que a população de Santos já experimentou no governo Thelma. Então, a minha proposta para as policlínicas é que as policlínicas voltem a ser policlínicas, ou seja, unidades básicas de saúde, e que voltem a ser o principal, sua principal função, cumprir a estratégia do programa Saúde da Família. Uma coisa que você fala sempre na sua campanha e está até no programa de governo é de aumentar a participação popular nas ações tomadas pela prefeitura, inclusive participando do ciclo orçamentário, né? Tem a proposta de criação do ciclo orçamentário participativo. O que você acha que poderia ser feito para isso ser implementado? Quais são as propostas para que a população participasse mais das decisões tomadas pela prefeitura? A primeira coisa é aproximar a prefeitura das pessoas. Nessa gestão, foi tentado um diálogo com os cidadãos no início do governo, e depois de 4 anos nunca mais voltou nos lugares para prestar contas à população de todos os serviços. Porque se um governante vai e propõe o diálogo e não cumpre com a palavra, não cumpre com os compromissos assumidos com a população acertadamente cobra. Então, a minha proposta é aproximar a prefeitura da população e que a população tenha mecanismos de cobrar cotidianamente a prefeitura dos seus compromissos. Bom, então, obrigado por ter aceito o convite. Eu entendo que, assim como todos os outros candidatos, a agenda é super corrida, a gente está nas vésperas das eleições, a gente sabe o quanto é difícil, a gente está tentando batalhar esse contato já faz um tempo. Então, muito obrigado por ter aceito o contato. Você quer deixar alguma mensagem? A gente vai tentar estar liberando essa gravação essa semana ainda. Então, se quiser falar alguma coisa nessas eleições, eu espero que... Queria agradecer você, Magno, pela entrevista, pela excelente entrevista. Queria agradecer ao convite da página Politicando, que pode ser um instrumento importante de divulgação da política, de debate político num momento tão difícil que a gente vive no Brasil. É preciso proporcionar momentos de debate. E queria dar um recado para o eleitor, que a gente está chegando na reta final das eleições. As eleições acontecem domingo e todo mundo percebeu que a campanha foi muito rápida. Por isso, a gente precisa do segundo turno nessas eleições. O segundo turno para ter mais debate, o segundo turno para ter mais tempo dos eleitores conhecerem as propostas dos candidatos e escolherem de forma consciente. Então, para ter segundo turno, a melhor alternativa é votar no 65, 65 para mudar a cidade, 65 para renovar a política, 65 para construir um novo futuro para Santos. Obrigada. Obrigado.